terras, ó Senhor, nos corações que anseiam por amor. Cobiçais, mas nada tendes, em ti, Senhor, a paz se estende. Sujai as mãos, venham purificar, em sua graça vamos nos humilhar. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará, resistindo ao mal. Se o Senhor quiser, iremos caminhar. Não nos gloriemos em nossa pretensão, em ti, ó Pai, encontramos direção. Sentindo a miséria, vamos lamentar, conversão em pranto, prontos a amar. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará. Guitarra, piano, circa guitarra dos BPs.